nós, pecadores, que liberteu. Se neste sangue lavados, com roupas que dão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus hoje estão. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Se nestas chagas há pureza para o mais pobre pecador, porque mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Oh,